Thank you. Alô, 7, com a direita na borda, uma transição alerta, 5442, controle 208.

já dirija aí, beleza? Dia, abro para um externo, 2, 2, 2, 2.